Parasapenteu, escuta cá, parasapenteu, escuta aqui. Quando o Bacu picou no barco, tinha Pinha Campuzinho. Celso Zé o Pardo, Martini para o Delfim. Vi, vi, vi. Parasapenteu, escuta cá, parasapenteu, escuta aqui. Quando o Bacu picou no barco, tinha Pinha Campuzinho. Celso Zé o Pardo, Martini para o Delfim. Vi, vi, vi. Parasapenteu, escuta cá, parasapenteu, escuta aqui. Quando o Bacu picou no barco, tinha Pinha Campuzinho. Celso Zé o Pardo, Martini para o Delfim. Vi, vi, vi. Parasapenteu, escuta cá, parasapenteu, escuta aqui. Quando o Bacu picou no barco, tinha Pinha Campuzinho. Celso Zé o Pardo, Martini para o Delfim. Dois que antes da sela da ditadura deram a vela da nossa aventura. Barqueiro meu navegador, parará com Jequitura, logo nosso primeiro computador. Disco do Sinatra, a viagem começa no século VIII, quando o zero invadiu nossos avós. Mas voltamos aos anos 60. Era urgente sair da tunda, levar a gente para a segunda revolução industrial, para capacitados para a nova folia, tecnologia. Domingo no parque sem documento, com Juliana navegando contra o vento. Saímos da nossa Idade Média Nacional diretamente para a era do pré-sal. Parasapenteu, escuta cá, parasapenteu, escuta aqui. Quando o Bacu picou no barco, tinha Pinha Campuzinho. Celso Zé o Pardo, Martini para o Delfim. Vi. Parasapenteu, escuta cá, parasapenteu, escuta aqui. Quando o Bacu picou no barco, tinha Pinha Campuzinho. Celso Zé o Pardo, Martini para o Delfim. Vi. Torquato Neto do Piauí pinta no verso do céu daqui aquela manhã que se inicia, desfolha a bandeira e renuncia puta filia. Sinatra, antes dos novos, chegaram outros baianos. Bandeiras no mastro, para o repasto, e cada gentil trazia no cio a fome das feras naquele jejum. Mas havia quimeras de coca com rum. Sem documento, com Juliana, vê. navegando contra o vento. Saímos da nossa Idade Média nessa nau, diretamente para a Era do Pré-Sal. Quando o bagulho e todo barco tinha pinha.